uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. Ô, popozuda linda. Pega na bundinha, pega na bundinha. Dá uma tremidinha. Pega na bundinha, pega na bundinha. Ô, popozuda linda. E dá uma tremidinha. Vai mexendo o popozão.